Lousa 714, passando Duna, completa a aproximação, chama a torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. É, obrigado. Próxima Juliette, gol no 606. No 606, ingressa Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 606. Torre Salvador, gol 1714, na final baixado e travado. Continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando a pista livre, gol 1714. Zero cinco, Solos 46, direita, táxi Alfa, reposta Anja Juliette. Direita Alfa, reposta Anja Juliette, Anja Juliette. Juliette, Anja 6258. 6258, Juliette, portão 7. 707, 6258, valendo. Sete no quatro, livre pouso, uma centena com 10 nós, 1010. Livre pouso, resultado 1-0, 1-0, gol na 7-4. Sete no quatro, aos 4-9, direita, táxi via Alfa, reposta Anja Juliette. Direita via Alfa, Anja Juliette, boa noite. Juliette, noite 05. Noite 05, ingresso Juliette, portão 4. Juliette. 7-4, ingresso Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, zona 7-4. Salvador, 3152, informação Bravo 3-0, Marcel, cópia e cópia. E 3152 para Maceió, pronto, cópia? Pronto. Autorizado nível 330, que 330 via a 358, decola da 110, curva esquerda, saída é a Puca, Jamo, depois Aracaju, aciona o código 5545, controle frequência 208. Autorizado Maceió, 330, Upero 58, decola da 110, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 5545, 208, transponder, 3152. Então, 389 não copiou? Mantenha a high speed. Web 5899, só na identificação desce para o 050, chegada Mari. Chegada Mari. Pode mais tarde, Web 5899. 5899 está autorizado em status, porém é o número 2 na aproximação. Se necessário, irá ser vetorado. Status, número 2, 5899. Pode tomar quantas milhas para a sua frente? Tráfego na sua frente, está na chegada bomba. que está aproximadamente 5 milhas de separação com o seu tráfego para o pouso. Ok, grave, 59. Bravo Whisky, aciona a identificação, desce para o nível 060, chegada a ponte. Noite nós meias, chama a identificação 10070, chegada Mari, é o número 4 na aproximação. 389, não tem condições de voador, não interceptar? Não desce para 2 mil pés, está autorizado ELS X-Ray, de forma estabilizada. 2 mil ELS X-Ray, pode lá. F-5899, qual a velocidade de casa? 2609. 5899, reduza para 2309. 2309, F-5899. Pushback acionamento, tá? 3152, gate 62. Portão 62 aprovado, chame táxi, 3152. Reporte táxi, 3152. F-5899, retração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 030, limite ao localizador. 030, limite ao localizador, 5899. Palme, Whisky Bravo Whisky, redução, 2209. Web 5899, desce para 3 mil pés. Kennedy 1009. 3 mil pés, 1009, Web 5899. Ou 1896, redução 2209. 070060 pra mim. Whisky Bravo Whisky, desce para 4 mil pés, que negão no 009. 4.1009, Whisky Bravo. São 389, não tá visual com o campo? Eu. 3891, decisão no 1700 pés, voa o marcador externo e reporta a estabilidade. 1700 externo, reportará. Web 5899 para o localizador direita 060. Desce para 2000 pés e reporta estabilizado. Direita 060, desce 2000 pés e reporta estabilizado. Desce 5899, completa direita e voa duna. Voa duna, é do 5899. Descendo, visual centro e dona Deus. 3891, completa sinal torre 1895. 895, boa noite. Boa noite, né? 3891. 52, táxi aprovado via pátio, em Índia, até o ponto de espera, pressão 0, ajuste agora no 0, no 0. O ponto de espera, time torre, frequência 1-8, decimal 95, 3152, tenha um bom voo. 895, atualizado. Alô, Salvador, Gol, 8205. Mitchell, localizador, 10 para o 050. Stevenson, 010, limitado ao lote, descendo para o 050, 1896. Estabilizado o localizador, web 5899. Web 5899, mantém a velocidade até após o externo. Completa a aproximação, chama a torre 1895. Mantém a velocidade após, chama a torre 1895, web 5899. Torre Salvador, boa noite, web 5899, estabilizado e LSA10. 899, reporte DUN, externo, baixado travado. Reportará o externo, baixado travado, 5899. Boa noite, era 5 autorizado para Serra Brava, November Tango, na Presolo 1-0, nível de voo 370, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida PUCA, transição ZIPAR, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, transponder 5547, voo 1805. Autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. Antes, pela esquerda, pro Adidon na autorizado ILS, vai reportar estável 2000 pés, isso para você. 547, protegimento correto, boa noite, 05. Portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. No solo aos 11, direita, 1219. Alfa direita. 050, reporta estabilizado, 10 para 3.000, vai NH1 no 009. 3.009, direita 050, reporta estabilizado, vou no 896. Bravo East, mantém a velocidade até após o Esther. Sem problema. Salvador, 3152, boa noite, ponto de espera. 3152, boa noite, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 5899, cheque trem, uma centena com 10-9, livre pouso, pista 90. Livre pouso na 1-0, baixou e travou, 5899. Estabilizou o uísque para uísque. Uísque para uísque, completa a final, torre 1-1-8-9-5, robô. Obrigado, moça. Bom dia. 1895. 1896, desce para 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray, porta estabilizada. 2.000, está estabilizado, 1896. 1806, 1896, correção. Completa a aproximação, chama a torre 1-1-8-9-5, robô. 1895, obrigado, até já.